mudar de canal aí. Mas eu gosto de mudar de canal. Zé Mala, hein, meu? Você não sabe o que é, cara. Senta aí. Senta aí. Palavra mãe, que tudo que a antena captar, meu coração capta.